Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gassi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 29 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Oposição quer convocar Palocci para depor na CPI da Petrobras. Crescimento nas últimas pesquisas renova a esperança de Aécio Neves chegar ao segundo turno. Ameaça de bomba é descartada em voo da Avianca, que ia para Porto Velho. Cerca de 865 mil mulheres se submeteram a abortos ilegais em um ano. Coalizão internacional ataca importante usina de gás na Síria. Papa Francisco diz que abrigos de idosos devem ser casas e não prisões. Obama admite que Estados Unidos subestimaram a ameaça do grupo Estado Islâmico. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade vindas do interior deixam o céu com muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora no sul e no oeste de São Paulo. Sol forte, aumento de nuvens e chuva à tarde nas demais áreas de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Região Norte, sol e tempo abafado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Acre. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Nordeste, a umidade vinda do oceano favorece a formação de nuvens entre o leste da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte, provocando chuva passageira, principalmente pela manhã. No Maranhão, chove de forma isolada a partir da tarde. Sol, calor e tempo firme nas demais áreas. Região Sul, uma nova frente fria avança pelo mar e intensifica as áreas de instabilidade sobre a região. Sol, muitas nuvens, chuva a qualquer hora no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais no sul do Rio Grande do Sul, sol e sem chuva. Região Centro-Oeste. Novas áreas de instabilidade avançam e espalham nuvens carregadas sobre o sul de Mato Grosso do Sul. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora. Há risco de temporais. Tempo firme no nordeste de Goiás e no Distrito Federal. Sol e chuva à tarde nas demais áreas. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Foi encerrado o trabalho de mergulhadores brasileiros que buscavam desaparecidos no barco Sonho do Pantanal, que naufragou no Rio Paraguai, na fronteira com o Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a embarcação se moveu nos últimos dias e virou, estando agora em águas mais profundas e com o casco virado para cima. Uma estratégia para resgate do barco está sendo estudada. De acordo com a explicação, a situação atual dificulta o trabalho dos 14 mergulhadores do Corpo de Bombeiros que estavam atuando na região. As buscas continuam sendo feitas por meio das embarcações que foram cedidas pela Marinha. Se tornou um perigo para o mergulhador. Por isso, os mergulhos foram cancelados, explicou o soldado Câmara. Ele acrescentou que mergulhadores paraguaios continuam em atividade. O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, 11 corpos foram resgatados. 2 brasileiros e 1 paraguaio continuam desaparecidos. A embarcação afundou por volta das 17 horas e 30 minutos, 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília, de quarta-feira passada, a 444 quilômetros a oeste de Campo Grande. De acordo com os bombeiros, 16 turistas brasileiros e 10 tripulantes paraguaios estavam no barco. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu durante uma tempestade com ventos de até 93 quilômetros por hora. Novas denúncias envolvendo a Petrobras, alvo de 2 CPIs no Congresso, tumultuaram a campanha neste fim de semana. O ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, teria afirmado, em depoimento sob condição de delação premiada aos investigadores da Operação Lava Jato, que o ex-ministro Antônio Palocci pediu a ele 2 milhões de reais para o caixa da campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2010. Paralelamente, documentos internos da estatal mostram que um subordinado de Paulo Roberto desviou 57,4 milhões de reais no ano eleitoral de 2008, sendo demitido apenas depois que o chefe deixou o cargo. A oposição promete pedir ao menos 2 convocações na CPI nesta semana e requer cópias de documentos. A base aliada se irritou. A própria presidente Dilma classificou a acusação de factoide às vésperas da eleição. No depoimento que presta ao Ministério Público e à Polícia Federal, Paulo Roberto Costa teria dito que foi procurado por Palocci há 4 anos, a fim de obter uma doação para a campanha do PT. Ele repassou o caso ao doleiro Alberto Youssef, um dos 4 pivôs da Lava Jato. O dinheiro foi pago? Aparentemente sim, afirmou Costa, segundo a revista Veja, porque não foi mais procurado pelo ex-ministro. Neste fim de semana também veio à tona o resultado de uma sindicância interna da Petrobras, que constatou que um subordinado do ex-diretor, o então gerente de comunicação de abastecimento corporativo, Geovane de Moraes, desviou milhões de reais em 2008. Mas ele só foi demitido por justa causa no ano passado, quando Paulo Roberto Costa não integrava mais a empresa. Para se defender, Geovane foi à Justiça do Trabalho e afirmou que apenas cumpria ordens de escalões superiores para atender políticos em campanha eleitoral, segundo noticiou a revista Época. Para o líder do DEM, no Senado, José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, os dois casos merecem atenção e providências da CPI. São menções de coisas inacreditáveis que contaminam o governo, afirmou ele ao Correio Brasiliense ontem. Agripino defendeu que Geovane de Moraes seja convocado pela CPI. Impõe-se a convocação dessa figura. Espero que ele fale, reafirme isso e aponte os nomes dos políticos. O líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, do Paraná, pedirá a convocação de Palocci para depor na CPI, se possível, ainda nesta semana, quando a comissão deveria suspender os trabalhos por causa da proximidade das eleições. Se não for possível, ele tentará marcar o depoimento para 8 de outubro, quando também falará a ex-contadora de Youssef, Meire Poza. Bueno, no entanto, teme o esvaziamento da comissão. A CPI do Cachoeira foi empastelada quando chegou à campanha de Dilma em 2010 às doações de empreiteiras e de empresas. A Polícia Civil apura a denúncia de um casal homossexual que foi alvo de preconceito pela internet em Minas Gerais. As mulheres registraram boletim de ocorrência, denunciando 5 suspeitos de incitar o preconceito em um post do Facebook sobre a celebração da união homoafetiva. Os comentários apareceram na postagem sobre a festa de casamento delas, que aconteceu em Miraí, na zona da Mata Mineira. A denunciante apresentou aos policiais as fotos da postagem no Facebook e apontou 5 perfis nas redes sociais que postaram comentários ofensivos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deve deixar a prisão do Paraná ainda hoje. Acusado de prática de corrupção no exercício do cargo, teria sido responsável pela execução de um complexo esquema de financiamento do PT e de seus partidos aliados com o dinheiro da Petrobras. Inclui empreiteiras que prestam serviços à empresa e a compra da refinaria de Pasadena, que só para ele teria rendido uma comissãozinha de US$1,5 milhão. Esta compra custou aos cofres da Petrobras mais de US$1,2 bilhão. Antes da negociata com o Brasil, valia US$42 milhões. As informações de Paulo Roberto no acordo de delação premiada são tão importantes, possuem veracidade para a Polícia Federal e Ministério Público, que graças a elas está conseguindo a liberdade. A última destas afirmações, que ajuda a Polícia Federal e Ministério Público a desvendar um gigantesco esquema de corrupção, cita o ex-ministro Antônio Palocci como solicitante de 2 milhões ao esquema do Petrolão para financiar a campanha de eleição de Dilma em 2010. Quer dizer, a roubalheira já vem lá de trás. E Dilma e Lula não sabiam de nada. Nem os integrantes do seu governo, como a ex-ministra Marina Silva, me poupem. Se para a Polícia Federal e Ministério Público as informações de Paulo Roberto têm credibilidade, por que o pessoal envolvido ainda não foi citado ou chamado? Esta semana começa a prestar depoimento o doleiro Youssef,

O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, admitiu neste domingo que os Estados Unidos subestimaram a oportunidade que uma Síria em conflito oferece aos combatentes jihadistas na hora de se reagrupar e reaparecer repentinamente em cena. Obama disse à rede CBS que os ex-combatentes da Al-Qaeda, expulsos do Iraque pelos Estados Unidos e tropas locais, puderam se reunir na Síria e integrar o grupo Estado Islâmico. Uma coalizão de aliados ocidentais e árabes liderados pelos Estados Unidos iniciou uma campanha para combater o grupo, atacando alvos no Iraque e na Síria, que Obama descreveu como marco zero para os jihadistas de todo o mundo. Acredito que nosso chefe da comunidade de inteligência, Jim Clapper, sabe que subestimaram o que está acontecendo na Síria, disse o mandatário em referência a seu diretor nacional de inteligência. Quando foi perguntado se Washington também sobrevalorizou a habilidade e a vontade dos militares iraquianos treinados pelos Estados Unidos para combater os jihadistas, Obama disse: "Isso é verdade, é totalmente verdade." O presidente também disse que a propaganda do grupo Estado Islâmico está sendo muito inteligente com o uso das redes sociais e com o aliciamento de novos recrutas na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, assim como em países muçulmanos que acreditam no jihadismo sem sentido. Durante discurso para cerca de 40 mil idosos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco disse que nem todos os avós e avós têm uma família pronta para os acolher. E, nesse caso, os abrigos e institutos para idosos são bem-vindos, desde que sejam realmente casas e não prisões. Não podem existir centros onde os anciãos vivam esquecidos e escondidos, afirmou. O Papa também ressaltou que os lares precisam ser realmente para os idosos e não para os interesses de alguém. As residências devem ser pulmões da humanidade em um país, bairro ou em uma paróquia. Devem ser santuários de humanidade, onde quem é velho e débil é cuidado como um irmão mais velho, acrescentou o Papa Francisco. Segundo ele, um povo que não cuida dos seus idosos, dos seus avós e os maltrata é um povo sem futuro, pois perde a memória e vive separado das próprias raízes. Uma das coisas mais bonitas em uma família é poder acariciar uma criança e deixar-se acariciar pelo avô ou pela avó, disse o Papa Francisco. O pontífice encerrou pedindo aos homens e mulheres para que construam com paciência uma sociedade diversa, mais acolhedora, mais humana e mais inclusiva. No início de seu discurso, Francisco agradeceu a presença do Papa Emérito Bento XVI. Pelo menos 8 pessoas morreram e 6 ficaram feridas com um terremoto de 5,1 graus que abalou a noite de sábado do distrito rural de Paruro, na região de Cusco, no sudeste do Peru, informou no domingo a polícia da região andina policial. Temos confirmada a morte de 8 pessoas, um homem e 7 mulheres, com 4 menores entre eles, disse à rádio local RPP o general Rodrigo Prada Vargas, chefe policial de Cusco. Todas as vítimas pertencem à comunidade Mica, a mais atingida pelo terremoto, que provocou a queda de 90% das rústicas moradias da localidade andina. A Defesa Civil informou que pelo menos 6 feridos foram socorridos. Segundo o Instituto Geofísico do Peru, o terremoto ocorreu às 21h35 do horário local, 3:35, com epicentro a 7 quilômetros a sudoeste de Paruro, a uma profundidade de 75 quilômetros. As estradas que levam ao local foram bloqueadas pelo desmoronamento de terra dos morros. Informou a polícia, que só conseguiu chegar pela manhã, e relatou um cenário desolador. Pelo menos 23 militares talibãs e 7 civis morreram no nordeste do Paquistão em bombardeios aéreos contra esconderijos rebeldes, um enfrentamento em um posto de controle e um atentado com moto, informaram fontes militares e de segurança neste domingo. Estas mortes ocorreram durante ataques contra esconderijos de talibãs por caças paquistaneses, um bombardeio com um drone, um tiroteio em um posto de controle das forças de segurança e um atentado com bomba contra um campo de refugiados. Uma fonte dos talibãs, que ligou para a AFP de um lugar não identificado, confirmou o ataque com o míssil de um drone e as vítimas. Um porta-voz talibã fez ameaças de atentados no Reino Unido em resposta às prisões de pregadores radicais, entre eles Anhem Shudari, detido em Londres na quinta-feira passada pela Scotland Yard e posto em liberdade no dia seguinte. Em um comunicado, o porta-voz talibã afirmou que o grupo tem capacidade de atacar dentro do Reino Unido. Shudari e outros 8 homens foram detidos na quinta-feira em Londres por supostamente ter vínculos com um grupo islamita proibido no Reino Unido, o Al-Muhajirun, também conhecido como Muçulmanos contra as Cruzadas. Outras 2 pessoas foram presas na sexta-feira. O prefeito de Lisboa, António Costa, foi eleito candidato do Partido Socialista Português ao posto de primeiro-ministro nas legislativas de 2015. Anunciou na noite deste domingo seu concorrente António José Seguro. Deixo meu cargo de secretário-geral e volto a ser um militante de base do PS, disse Seguro, ao reconhecer a derrota nas primárias abertas pela primeira vez aos simpatizantes do principal partido de oposição de Portugal. A comissão eleitoral do PS, que disse ter havido alta participação de militantes e simpatizantes, anunciará os resultados detalhados ao longo do dia de hoje. Segundo números provisórios fornecidos pela televisão, Costa obteve uma vitória inquestionável, com 68,9% dos votos. António Costa, de 53 anos, prefeito de Lisboa desde 2007, lançou-se à disputa da direção do partido contra Seguro, de 52 anos, em maio, após os resultados do Partido Socialista nas eleições europeias, nas quais a formação obteve 31,49% dos votos contra 27,73% da aliança governamental formada pelo Partido Social Democrata, PSD, centro-direita, e o CDS-PP, conservador. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi foi recebido como astro de hóquei neste domingo no Madison Square Garden, em Nova York, onde se comprometeu a trabalhar incansavelmente para transformar seu país em uma grande potência. 18 mil pessoas de origem indiana, residentes nos Estados Unidos e no Canadá, se reuniram para ouvir Modi, a quem Washington negou visto de entrada no passado, gritando seu nome e vestindo camisetas com sua foto. Modi, que será recebido na Casa Branca nesta segunda-feira, renovou a promessa de campanha de liberar o potencial econômico da Índia através da redução da burocracia. O premier saudou os americanos de origem indiana, dizendo que são exemplo através de seu sucesso profissional. Houve um tempo em que as pessoas achavam que éramos um país de encantadores de serpentes, disse Modi. Nosso povo costumava lidar com serpentes, mas agora lida com o mouse. E este mouse movimenta o mundo inteiro, acrescentou. O Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta.

o Grupo de Ações Táticas Especiais, GAT, e o Esquadrão Antibombas da Companhia de Operações Especiais, COE, da Polícia Militar, foram chamados para investigar a denúncia e analisar a situação da aeronave. Um jovem de 17 anos foi atingido e morreu após troca de tiros entre traficantes e policiais no Complexo do Alemão. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, CPP, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, Nova Brasília, em patrulhamento de rotina, no início da tarde deste sábado, abordaram bandidos armados. De acordo com a CPP, houve disparos contra os policiais na localidade da Praça do Terço, no Complexo do Alemão. Os agentes revidaram e os criminosos fugiram. Após o fenômeno eleitoral Marina Silva, do PSB, que apareceu encostada na presidente Dilma Rousseff, do PT, logo nas primeiras pesquisas que foram divulgadas depois da tragédia que vitimou o então candidato do PSB, Eduardo Campos, em 13 de agosto, a socialista apresenta agora um quadro consolidado de queda. Na avaliação de cientistas políticos, há dois motivos básicos para a retração de Marina detectada na reta final da campanha. Ataques intensos dos adversários, sem ter tempo de televisão para se defender, e recorrentes recuos durante a corrida presidencial, o que evidenciou a fragilidade da candidatura. No último levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na sexta-feira, a candidata continua descendo a ladeira. Perdeu 3 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Viu a presidente Dilma abrir uma vantagem de 13% e diminuir para 9% a distância do candidato Aécio Neves, que chegou a ser de 20 pontos percentuais no início de setembro. A campanha tucana agora aposta todas as fichas nesta reta final para tentar uma virada histórica uma semana do primeiro turno. A ordem é intensificar ainda mais a artilharia contra Marina. A partir desta semana, Aécio Neves vai insistir na fragilidade da equipe marineira e na insegurança do PSB ao apresentar as propostas de governo. Na outra ponta, a campanha petista manterá a mesma pisada. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, concedeu o direito de resposta à coligação com a Força do Povo da candidata Dilma Rousseff, do PT, referente ao programa do candidato à presidência pelo Partido Social Cristão, PSC, Pastor Everaldo, que perdeu um minuto do tempo de televisão do horário eleitoral gratuito, no turno da noite. A decisão responde a uma representação apresentada pela candidata à reeleição e sua coligação após veiculação de propaganda de Pastor Everaldo no último dia 18. No programa, o candidato citou que Correios, Banco do Brasil e a Petrobras passaram por corrupção. Ele afirmou que nosso dinheiro está sendo roubado por esse bando de ladrões. O conteúdo foi considerado pelo ministro relator ofensivo e ultrapassou os limites da crítica e do debate político. Na decisão, destacou ainda que postura semelhante por parte do mesmo candidato já havia levado o TSE a retirar um minuto no rádio e 2 minutos na televisão de seu tempo de propaganda, a fim de garantir direito de resposta a Dilma Rousseff. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.